Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália aqui na Rádio Interweb. Hoje é dia 3 de junho de 2011. Estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico que lhe traz, então, grandes músicas a partir de agora, músicas bem calmas para começar bem e tranquilamente a sua noite de sexta-feira. Vamos ficar para já com dois temas instrumentais. O primeiro dos era intitulado Passion, aliás, peço desculpa, Impera, e o segundo sim chama-se Passion, não é dos era. Vai dar então início, vão dar então início estes dois temas à 230ª edição de Musicália, como ontem ficamos a saber, irá ter então o seu final na segunda semana do mês de junho. Vamos à música então, vamos começar, aliás, na terceira semana do mês de junho. Vamos então começar esta edição com os temas Impera e Passion. Thank you. ouvimos agora a voz de George Michael. Ele traz-nos o tema Jesus to a Child. É uma música bem calma para seguir nesta noite, neste princípio de noite de sexta-feira, dia 3 de junho de 2011. A juntar-se a George Michael, vem as Destiny's Child com Emotion. Then the love that you give Nobody to kiss me, yeah.

minha voz para te falar. Fascina-me o som